2, turno está autorizado o procedimento para o 446. Afirmação, autorizado, afirmação, procedimento elétrico, grupo chama 0, reporte estabilizado, azul 446. Chama na estabilidade, curso 446. Voador 3520, bom dia, informação Eco, Aracaju 190. Seu 3520, autorizado Aracaju 190, direto decolando 190 com curva esquerda na saída Pucajama após Aracaju. Controle 120, decima 8, transponder 5506. Aracaju, autorizado direto 190, decola curva esquerda Pucajama direto 208, controle 5506, até 3520. 3520 está correto, chama o pushback acionamento. Certo. Final de 7 milhas, o 46. Torre, 18 decimal, merulha. 86, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa azul, 4446, meio, final de meia milha. Tiver dúzia de milha. 4446 azul, chama quando visual com campo baixado travado. Já baixado travado, vai chamar quando visual. Como é que tá a chuva no momento? Tá leve, a pista tá molhada. É. Estou 4446. Gente, 4446, pouso autorizado no zero, vento tá 1. É. Estacionamento no 04, até 3520. Chama táxi. 20, 3520. 4446, Solo 5, libera a direita, taxia via Alfa e reporta antes a taxia Juliette. Na sua escuta, via Alfa, reporta antes da Juliette 4446. Tá, setor 3520, 102 a bordo, 2 horas, alterando do Recife. 3520, táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, te matou, corrigindo, já pronto, altímetro no 05. 05, táxi autorizado, vai reportar pronto, tá 3520. 1446, Juliette, portão 01. Juliette, pra pole position 01, 46. Delta 3520. Delta 3520, linha decola no zero, vento 240 graus 031. Livre decolagem, pistão no zero, Delta 3520. Delta 3520. Decimal 20, decolada 24, controle no 20, decimal 8. 20, 3520. Controle de Salvador, está 3520, decolou cruzou 1500. Ah, 3520, contato na dona decolagem, subo para o nível 190 na saída PUCA. Com 903520. 520, chama Centro Recife, 126.85, alterna 125.4. 2685-2545, tá, 3520, boa noite. Torre 118, deixa eu meia dúzia. O rádio está muito, muito acuchado, forte. O Serra até o Yankee? Onde está a cópia, Serra até o Yankee? Autorizado para Sorocaba, 120, direto, decolando 110, curva direita, saída da El, Leda e Léus. Controle 120, decimal 8, transponder 5510. Deu no 20, décimo 8. Livre acionar, chama táxi. Se é o Yankee, livre acionamento, chama táxi.